morrendo aos poucos, mas antes de eu partir eu quero rever minha família e poder se despedir. Numa sala na UTI, meu estado se agrava e de longe escuto a voz do doutor que afirmava: esse é só questão de tempo, já não tem como vencer, é melhor desligar os aparelhos pra morrer e assim pôr um fim ao sofrimento e agonia dos parentes ajoelhados nos dias de visita. Coração ligado à máquina ainda bate por milagre, só que a mente aprisionada pela morte não reage. E quem sabe se eu tivesse escutado, desse ouvido, dava mais valor à vida pra mudar o meu destino. E pelos trilhos da justiça não escutaria a voz que clama do lado da cama: por favor, papai, levanta. Ele aperta minha mão e coloca sobre o peito, transmitindo amor sincero. Em seguida me dá um beijo e sai acompanhado da tristeza que separa a esperança enfraquecida pelo relógio que marca tic-tac. O tempo passa e você vira ibope, né? Acompanhando o drama de um homem que a mulher esquartejou, sem ter dó, sem receio, sem perdão, penetrando carne adentro, braço, pescoço e pulmão. Eu que chegava louco de farinha e lhe bati um dia, fui surpreendido com uma faca de cozinha. Na noia, mó tortura, quero mais, onde é que tá? Vai, cadê o dinheiro? Quanto tem sem reclamar? Eu já cheirei o som, a TV, o botijão, o relógio importado que eu roubei do meu irmão. Tô no fim do calabouço com as contas atrasado, o aluguel tá pra vencer, no armário não tem nada. Cansei de roubar fio de cobre pra comprar um maço de derby suave, cocaína pra cheirar. Revirando a gaveta da cômoda, achei 50 conto no envelope das faxinas que ela fez. Vem na mente as palavras de conforto, de amor, o convite dos crentes com a palavra do Senhor. Tudo enfim faz sentido, o diabo atentável era fraco, ele sabia seduzir, escravizava, absorvi a desgraça antecipando o meu fim. Agora o valor da vida compreendo na UTI. Tudo enfim faz sentido, não quero morrer assim. Infelizmente compreendi no fim. Você foi mais um coração suicida que morreu sem saber o valor da vida. Sentido, não quero morrer assim. Infelizmente compreendi no fim. Você foi mais um coração suicida que morreu sem saber o valor da vida. Tô imaginando o mundo através do escuro. Hoje não tive visita, mas quem sabe muda tudo. Recupero minha fala e abro os olhos devagar, mas não sinto no fundo que o coração quer parar. Tive tudo pra vencer, mas eu coloquei no prato o jaco do Corinthians, minha corrente, meu sapato, meu futuro, minha vida, a estrutura da família, a moral que eu obtia por um tiro de farinha. Quem sonhava, quem diria, logo a mulher que eu amava era vítima espantada, pancada em sigilo e torturada. Paixão já não aguento, pelo amor cê tá demais. De segunda a segunda descontrole e perde a paz. O que eu vou dizer pro seu filho quando vê seu pai cair de overdose? Há um passo pra morrer. Vem cá, filho, olha por favor, mas não vai matar sua mãe de desgosto com o exemplo do seu pai. Você é tudo pra mim, tudo aquilo que sobrou de bom, estrela da minha vida, meu motivo, minha razão. Então, a fala vem na mente como um flash interrompido pelos 40 de grau que queima em febre. Será que a minha vida foi um teste pra saber até que ponto chega um homem sem motivos pra viver? Tentei compreender, mas não fui capaz de enxergar. Vai, aguenta coração, deixa ao menos expressar. Gostaria de saber quem foi aquele que se aproximou. Eu não o conhecia, mas me lembro que falou palavras belas que confortam as lembranças. Me dá força pela bênção concedida na esperança. Agora, cadê aquele Deus que movia a humanidade, que salvava e perdoava os pecadores com bondade e tensão de alta voltagem? Então me diz, cadê Jesus, que não chega e não resgata minha alma para a luz? Conduza-me ao destino pelas trevas, levo paraísos. só não abandonaste quem sobreviveu em conflito. E os gritos viram eco toda vez que eu recordo as cenas de agressão proporcionadas pelo ódio. Tudo enfim faz sentido. O diabo atentava, eu era fraco, ele sabia, seduzia, escravizava, absorvi a desgraça antecipando o meu fim. Agora o valor da vida compreendo na UTI. Tudo enfim faz sentido, não quero morrer assim. Infelizmente compreendi no fim. Você foi mais um coração suicida que morreu sem saber o valor da vida. Tudo enfim faz sentido, não quero morrer assim. Infelizmente compreendi no fim. Você foi mais um coração suicida que morreu sem saber o valor da vida. Delirando, se pá, puta, mano, o que que eu fiz? O inimigo raspa o osso pra te fisgar no nariz. Final feliz, não é dramática a cena, cuzão. Respiração enfraquecida, clima de tensão. Não deixe que minha coroa veja os últimos segundos, olhar fixo, a tristeza deixa ela levar na mente as lembranças de sorriso. Deixa meu espírito em repouso, sem atrito, sem conflito, opressão, sem rancor, somente a solidariedade. E o desejo de amar ao próximo, prosperidade. Infelizmente é tarde, a ambição faz de mim um prisioneiro da maldade. Se eu fosse capaz de voltar ao passado, entenderia do porquê das lágrimas de um palhaço. Saberia o valor das flores, das coisas mais simples, pôr do sol nas montanhas, até mesmo o arco-íris. Não deixou mais belo meu caminho, minha trilha, irmão. Por qual razão não enxerguei a saída? Que vida foi essa? Me diz, cadê os planos que traçamos, que sonhamos, com alegria alcançamos? Eu fiz de terra firme meu próprio campo de guerra. Que a sentença seja eterna como as lágrimas da reza. Trégua, declaro paz, ensina-me como é que faz. A máquina do tempo, quem sabe vejo lá atrás a salvação. De mãos dadas caminhando com perdão, resgatando os oprimidos, ouvindo em minha direção. Não que eu seja digno, mas quem não merece, me diz a segunda chance pra tentar viver feliz. Quem quis viver minha vida pra sentir na pele a infância conturbada que apaga e não se esquece. Teste, hey, tem alguém me escutando? Será que eu já morri? Tô no vale da sombra vagando, lâmpadas aos pés, calejado, que ironia. Agora é tarde, corpo morto, só com a mente refletia, comovendo corações fragilizados, sensível, escrita de forma bruta pra que seja admissível. Tudo enfim faz sentido, o diabo atentava, eu era fraco, sem esperança, no pecado fraquejava, absorvi a desgraça antecipando o meu fim. Deus, infelizmente o paciente não resistiu, faleceu. Tudo enfim faz sentido, não quero morrer assim. Infelizmente compreendi no fim. Você foi mais um coração suicida que morreu sem saber o valor da vida. Sentido, não quero morrer assim. Infelizmente compreendi no fim. Você foi mais um coração suicida que morreu sem saber o valor da vida.